E aí galera do Metalcast, nós estamos aqui com a última banda da noite de sábado, o Fractal. Vamos começar apresentando a galera, né? Vamos começar aqui do Nova Plano. Oi galera, eu tô sem voz por causa do show, eu tava tocando bateria. Então galera, eu sou o G, baterista do Fractal. Olá, eu sou o André, baterista do Fractal. Thiago, baixista. Da banda, Efrata. Sou o Rodrigo, vocalista. E eu sou o Ricardo, tecladista do Efrata. E aí galera, quais são as influências assim de vocês? Quem pode falar? O meu é o Rodrigo, né? Vocalista. Ah, o André? Minha influência principal é meu pai e minha mãe, cara. Isso aí, eu acho que eles foram bem influentes mesmo, cara. Acho que é isso, cara. Realmente, até hoje ainda, minha mãe pega no meu pé, cara. Influência musical. Hã? Influência musical. Influência musical? É, da banda em geral, assim. Ah, cara, Chimbinha, eu acho que é o... guitarrista muito fera, cara. Eu gosto muito, cara. Não, na verdade, eu gosto de muita coisa diferente, tanto de metal como de fora do metal, assim, MPB, entre outras coisas. Mas quem estilo da banda? Ah, assim, pô, da banda mesmo, assim. Ah, acho que todos. É, até mesmo até tem influência até de MPB mesmo, cara. Até tem algumas coisas que eu compus, porque várias músicas eu fiz mais ou menos um esqueleto delas, assim, cara. É, esqueleto harmônico, assim, a estrutura harmônica, e peguei alguma coisa assim de. Teve uma música que eu peguei alguma coisa de MPB, assim, com sétimas, acorde com sétimas e tal. Mas de metal, a banda que eu gosto, vou falar por mim, é a Pain of Salvation. Agora vou passar pros outros, hein, que falei demais já. Eu? Então, influências, sei lá, acho que desde a minha adolescência, eu comecei a ouvir, assim, de cara, assim, do Infito, não sei a pronúncia certa aqui. Aí Nacional, aí Angra, o André falou Pain of Salvation, eu curto bastante. Dos tempos pra cá, comecei a ouvir muito o John Land, acho muito bom o John Land. Acho que o John Land influenciou mais a gente no vocal, assim, não sei, posso falar pra vocês, hein? depois o Petra, né? Mas, enfim, é difícil falar, cara, são muitas influências, né? Só que uma coisa que a gente tenta, assim, tirar um pouco da banda é esse estereótipo, assim, de metal, aquela coisa que você lembrar, banda de metal é aquela banda com banda cabeludo e tal, não sei o quê. Então a gente quer tentar se diferenciar um pouco, assim, no estilo, né? Então, por isso que até o André comentou que ele procura colocar algumas coisas de MPB, enfim, a gente tenta mesclar um pouco, assim, nas composições, pra tirar um pouco esse clichê, assim, de metal, né? Então, na verdade, completando o que você falou, acaba sendo um pouco natural também, assim, né? Porque a música acaba passando aquilo que a gente é, né? Então, a gente acaba transportando pra música, tudo que a gente ouve, tudo que a gente, então, a gente é influenciado por tudo, não é só a música também, né? Então, tem outras coisas que influenciam na composição musical, no jeito de você tocar e tal. As letras também, né? Bem lembrado aqui, hoje não lembro. Ricardo. E também muita coisa que a gente ouve nas nossas músicas, não dá pra gente dizer, não, isso a gente puxou da tal música, isso parece tal. Na verdade, a gente mistura tudo e joga ali e faz um negócio nosso, assim, né? Às vezes até a gente não sabe nem dizer o nosso estilo direito, né? Ou dizer, ah, isso veio de tal banda. Então eu, por exemplo, sempre gostei muito de Narnia, Striper, né? E a gente tem ouvido bastante o John Lennon, né, que realmente é fantástico, né? Pain of Salvation, bacana. A banda toda ouve John Lennon, né? Realmente muito. Menos o Thiago, não. A gente tá com. Realmente. Até o final do mês a gente converte ele pro John. Então, galera, e como funciona o processo de composição dentro da banda? Vocês chegam de repente com um arranjo pronto, depois colocam a letra, ou é o contrário? Chega de repente com um arranjo. O esqueleto da música, já os acordes e tudo mais. Como funciona? Fala, Rodrigo. Olha, o processo de composição, ele é muito variado. Geralmente, o André vem com uma harmonia pronta, ou então algum membro da banda vem com alguma ideia, E o André cria uma harmonia em cima. E daí no final eu coloco a letra e a melodia, mas assim, isso é de forma genérica. Às vezes, por exemplo, a harmonia, algum membro da banda faz junto com o André, ou por exemplo, às vezes eu faço a letra junto com o André. Mas geralmente é assim, daí a gente primeiro escreve o arranjo na partitura, lá no Guitar Pro e tal. Daí depois a gente tira nas nossas próprias músicas, a gente aprende a tocar nossas próprias músicas, é um pouco diferenciado assim. Então, geralmente é dessa forma. Então, tranquilo. Quais são os projetos da banda aí para esse final de 2009, começo de 2010? De repente, material novo pintando por aí? O que, que vai rolar? Bom, em agosto agora eu vou casar, né? Então, a gente tá com uma... Não sei se é... Até hoje a gente não definiu se vai ser um EP demo, ou uma demo, ou um EP... Então a gente está batalhando aí, tentando, acho que é um ano e meio, né? Acho que mais ou menos um ano e meio, gravar as nossas composições aí, só que... Brasil, né? Acho que é normal, as bandas ainda mais nesse cenário, assim, mais underground, digamos assim, né? É normal que os membros de bandas aí trabalhem, estudem, tem outros afazeres, assim, e acaba não sobrando tempo para a banda ali, assim, né? Então essa, acho que hoje é a nossa maior dificuldade, assim, a gente tem lutado contra o tempo, tentando fazer o máximo, assim. Mas não sei, tá, acho que o propósito nosso é pelo menos chegar no final do ano aí com esse CD aí. A gente não definindo se vai ser demo ou não, né? Mas a gente quer chegar pelo menos aí com umas três composições nossas, né? Quatro? Então, como tá falando? Com pelo menos quatro composições aí nossas gravadas, né? Então, tomara que dê certo, né? Então, o projeto futuro é casar, cara, mas eu não sei quando, porque eu não tenho namorada e eu não sei com quem. É isso aí. Falou. Não, eu também não. Eu vou entrar para as meninas. O G, que é mais bonitão, já vai casar. Eu também já vou casar no ano que vem. Nossa, segunda, né? Mas, ó, tem o Thiago que tá solteiro, tem o Ricardo que tá solteiro e tem o André que tá desesperado. Legal, galera. E nessa caminhada aí de banda, tem algum testemunho, alguma história bem legal de algo que aconteceu? Rodrigo? Bom, eu trabalho como professor, né, professor do estado de artes. Às vezes algum aluno se acha à vontade de vir compartilhar alguma coisa da vida dele comigo. E teve um aluno que do segundo ano do ensino médio, que ele veio compartilhar comigo, ele estava passando por uns problemas e tinha tentado se matar. E o amor de Deus foi tão forte no meu coração por ele que eu falei assim, cara, vamos comigo para um show da minha banda. Daí ele falou, beleza, onde que é o show? Eu falei, em Blumenau. Ele, nossa, então preciso falar com meu pai. Eu falei, então eu falo com ele. Daí falei com a família dele, eles deixaram. Ele foi assim, totalmente sem esperança, ele foi no carro com a gente. Daí a gente foi conversando com ele, mas assim, nada a respeito de Deus. Assim, a gente foi conversando, a gente se perdeu no caminho, a gente ficou 8 horas conversando com ele, 8 horas aqui até Blumenau, foi muito engraçado. Mas foram 8 horas que ele passou tendo convívio com a gente, um show, curtiu. Ele falava que não acreditava em Deus. Na volta, o Ricardo, que estava dirigindo o carro, começou a falar de Deus para ele, falar como Deus tem sido real em nossas vidas, e aquilo foi tocante para ele, e ele tá firme até hoje, tá com Deus, tá com o Criador, e encontrou sentido para a vida dele. Esse acho que é o principal propósito da banda, o principal projeto, esses são os nossos planos futuros de verdade. Então agora, Thiago... Deixa uma mensagem aí pra galera que tá ouvindo o Metalcast, em nome da banda. Vê bem o que você vai falar, né? Então, o baixista é o cara que geralmente não fala na banda, né? Mas uma palavrinha. Então, gente, comentário geral aí sobre o festival Metanoia. Foi bem bacana a gente ter contato com o pessoal de outros estados, o pessoal de outras bandas, que a gente geralmente às vezes acaba conhecendo só virtualmente. A gente vê que alguém tem alguma banda, entra em contato, conversa pela internet, alguém compartilha alguma coisa, os testemunhos, as dificuldades, e tá encontrando o pessoal que foi bem gratificante, foi bem bênção, assim, essa troca assim, de experiência, onde cada um pode ajudar o outro numa dificuldade, porque é complicado, o pessoal vem de outros estados, outras regiões, tem dificuldade para se instalar, às vezes tem as lutas que passam durante a semana antes de vir, né? Teve o nosso amigo aqui do Deloin, que estava com a voz bastante machucada, que estava doente, mas aqui a gente vê a bênção de Deus, porque ele comentou que a semana inteira estava gripado, muito, muito mal, e aqui Deus deu o dom para ele, para que ele conseguisse cumprir o propósito. Então, o principal é que estejamos confiantes, que a gente não fique confiante naquilo que a gente tem, naquilo que a gente sabe, tipo, o poder nosso, né? Mas confiante naquilo que Deus pode fazer. Se a gente se colocar ali como uma moedinha ali no bolso, que está sempre pronta ali para ser gasta, a hora que alguém colocar a mão no bolso, assim Deus vai usar a vida de cada um. É isso aí, galera. Para fechar aqui com a banda Afrata, os contatos da banda, de repente comunidade Orkut, MySpace. Então, nós temos a comunidade do Orkut, né? A Efrata, né? Se procurando lá pelo Efrata, já localiza a comunidade. Assim, é orkut.com/community0824. É como que é? 28. Não, 24 não. É. 24 não. É www.myspace.com/EfrataBand. Né, também tem lá. Band é EFRATABAND. .html, exatamente. Não, HTML não precisa também. Então daí vocês vão estar postando a Growing Time, isso? Então Growing Time, que fala de tempo de crescimento, né? Uma música bem bacana aí, bem, que a gente tá. Primeira composição da banda, né? A Growing Time. E a gente tem também a tradução da música, que a gente vai disponibilizar, é bem bacana. E aí, galera, então fica com o som da fruta, Growing Time.